391, continue approach. Turn 809, wind 160 degrees, 06 knots. Clear to land. Salvador, boa noite. 962, autorização 410, recebendo a informação, Charlie. Bom, 9962, boa noite. Informação Charlie, confere. Autorizado para Recife, nível 390. Via Pêndulo 17. Decolagem pistão 10, curva esquerda após decolagem, perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Controle 119.35, transponder 5156. Confirmando a aerovia, Pêndulo 17. O voo no 9962, no portão 08, chama o campo de estacionamento. Afirmativo, Pêndulo 17 vai chamar. Confirm to 2891, via Echo. Negative, contact ground 121.1. 9962, você está na 92. 9962, autorizado, chame o Vai chamar. 9962, autorizado o táxi para ponto de espera pistão 10, via parte 1, táxi para Índia. Pistão de espera, chame torre 118 decimal 95, ajuste no 099, um bom voo. 019, obrigado. Eu vou dar uma olhada na minha frente, eu vou dar uma olhada na minha frente, eu vou dar uma olhada na minha frente, eu vou dar uma olhada na minha frente. Salvador. Bom dia, o Santri 19240, quem está, Charlie? Confirmando, então, 9240, chamou o Pecop? Permitiu, volta para a Copa João Pessoa, está no 11. Sim, estamos 9240, autorizado para João Pessoa, via pelo voo 17, após conforme plano de voo, nível 390. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, curva esquerda após decolagem, pista 10. Transponder 5162, frequência do controle Salvador, 119.35. 390 autorizado, peso 17 aerovia, Puca, Jamo, Caju, 5162-1935, controle 9240. Está 9240 correto, portão 11, no segundo tempo que estiver com o momento. Bom, para. Afirmativo, voo 9962 aos 291-1935, bom voo. 1935, muito boa noite, valeu. Zero. Sim. Graus, linha 19, ajuste 19, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado. Direito no 211, solo 38. 211, obrigado. Solo Salvador, São 3170, do Trobo. São 3170, boa noite, Tati Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, portão 612. 5-0. Boa noite, Alfa Charlie Mike, ajustado no 019, vento de 150 graus com meia dúzia. Confirme, pouso não no 0, circulou no 7. Parada 7, dá presente de cancelamento. Cancelou os 41, não é tráfego a reportar, reporte final no 7, Charlie Mike. Reporte final no 7, Alfa Charlie Mike. Salvador, um bom dia, o 9963, cliente da informação, Charlie. O gate é o 09, autorização São Paulo, Guarulhos. 9963, ciência, Guarulhos, autorizado nível 360, via pêndulo 10 até Taubaté. Perfil de saída da El, letra, motiva, curva direita após decolagem, pistão 10. Transponder 5164, frequência do controle em 119.35. O 9963 está autorizado nível 360 para Guarulhos, Telâmpago Zulu 10 até Taubaté. Decola da 10, da Euleda, ótima. Transponder 5164, controle 1935. Me confirma a frequência, torre? Torre 198.95. 295, voo 9963. Voo 9963, correto. Confirmando que estão no 0... A partir das 0405 fechará devido ao serviço de desemborrachamento. Tente 0415. 0415, afirma. Obrigado. Salvador, bom dia, 9240. 9240, bom dia, autorizada a linha de decolar pista 10. 150 graus, 612 nós. Autorizada a linha de decolar da 190, 9240. Charlie Mike aos 45, frequência livre ao estacionar até 1 bandido. Mais, passa Charlie Mike. Salvador, boa noite, o Papão Romeu, Romeu Eco Índia. Papão Romeu, Romeu Eco Índia. Estou em Salvador, boa noite, prossiga. Está no ILS da 10. Solicita cancelamento, pouso na 17, quando mais próximo. Ok, na escuta para o cancelamento. Tem que trabalhar no cancelamento, entendeu? Tá 9240, decolada 49, chama o controle 119, decimal 35. Ok, 119, 35, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Qual o cancelamento do Romeu Eco Índia? Papão Romeu, Romeu Eco Índia. Regra de cancelador 50. Da presente autorizado, curva à esquerda, para uma base pela direita da 17, chamando a final da 17. Romeu Eco Índia. Autorizado, curva à esquerda, base pela direita, o Romeu Eco Índia. O Romeu Eco Índia vai prosseguir com a parte, a base pousa? Vai prosseguir para a bata. Ok, sim. Yeah, I'm going to go. Ingressando na final da 17 em Salvador, trem fixo Índia. Gente, o Meco Índia, avistado. Pouso autorizado, captura no 7, 16, 0 grau, 079. Autorizado, pouso no 7, Índia. Romeu Eco Índia, Solo 54, backtrack autorizado, reporta pista livre, pista na taxi Romeu. Oi, caralho, Índia, livrado aqui. Gente, boa noite, bom descanso.